À esquina dos dias, de segunda a sexta, entre as 23 e a 1, produz, realiza e apresenta Abílio Oliveira, na sua onda nacional, a mais doce da web. Onda Nacional. Vem curtir a nossa onda. A Rádio Onda Nacional está na web em http://ondanacional.listen2myradio.com. Não percam, ao domingo, pelas 19 horas, Portugal Musical. Apresentação, Leandro Amador, na Onda Nacional. Rádio Onda Nacional. O som mais fresco deste verão. Domingo, das 15 às 18, Tardes da Rádio. Apresentação de Diamantino Teixeira. Colaboração José Pinheiro. Na sua Onda Nacional. Ao sábado, das 14 às 15 horas, Tropicália, apresentação de Leandro Amador, aqui na sua Onda Nacional. Não perca, de segunda a sexta-feira, pelas 19 horas, aqui na Onda Nacional, Diamantino Teixeira apresenta-lhe Uma de Música. It's time for Hoochie Coochie. Onda Nacional. Então, olá a todos, cá estamos de volta para mais um programa de Portugal Les a Les. Programa este que vai para o ar todos os dias, ou seja, todos os dias, de segunda a sexta-feira, das 14 às 16 na Onda Nacional. A vossa rádio preferida na web. é difundido também na antena web de segunda a sexta-feira, às 8 da manhã. Narciso Gonçalves realiza e apresenta Portugal de Lés a Lés na Onda Nacional. Vamos iniciar a seleção musical escolhida para hoje, terça-feira, dia 17 de julho de 2012. Hoje começamos com Madre Deus e o tema Guitarra. A Onda Nacional dá-te música. Música. This one goes out to the man who minds for me. Nossa, nossa. Mais e mais música. Onda Nacional. Sintoniza-te. Onda do Gabriel, de segunda a sexta-feira, das 21 às 23, aqui na Rádio Onda Nacional. Vamos mergulhar juntos na mesma onda. Todos, então, novamente, cá está Narciso Gonçalves na apresentação de Portugal de Lés a Lés. Os primeiros sons a rodar no programa de hoje, terça-feira, foram Madre Deus com o tema Guitarra, depois Anabela com Asas de Vento e As Doce com É Demais. Nunca é demais quando amas com gosto. Quando fazemos as coisas com prazer, nunca é demais, é sempre pouco, é sempre muito bom. Agora vamos ouvir uma tuna, e é ela, a tuna do orçamento do Orfeão Académico do Porto, com o tema Amores de Estudante. E já lá passam quase 20 minutos desde que iniciamos esta primeira parte do programa de Portugal de Lés a Lés. Não se esqueçam que a Onda Nacional é a rádio preferida da web. Como as rosas de um dia, os amores de um estudante que o vento logo levou. Pétalas imorrecidas levam no ar o perfume de um sonho que se sonhou. Capas negras de estudante são como asas da andorinha, enquanto dura o verão. Palpitam sonhos instantes, aninhadas nos beirais do palácio da ilusão. Quero ficar sempre estudando, doces amores de um estudante são franjas ondas do mar que os ventos logo barreiram. Pairam na vida uns instantes, logo passam, depois morrem, mal se sabe se nasceram. Mocidade, oh mocidade, longa, ingênua, generosa e faminta de ilusão, que nunca sabe os motivos de quanto queira o capricho ou lhe diga o coração. Que estás neste salão. neste salão, que aqui estás neste salão. Eu para todos vou cantar e a todos quero saudar do fundo do coração, do fundo do sábado, das 21 às 23, Noites Pop, na Onda Nacional. Os sucessos das últimas décadas da música, com Nuno Soares. Sábados, Noites Pop, na Onda Nacional. Mais música, menos palavra. Queres fazer rádio na web? Junta-te a nós. Envia uma gravação com um pequeno texto para radio.ondanacional@gmail.com. Bem, meus amigos, já estamos na segunda meia hora desta primeira parte de Portugal de Les a Les. Hoje é terça-feira, são 17 de julho de 2012. E então acabamos de ouvir a tuna do Orfeão Académico do Porto com o tema Amor de Estudante, Brigada Vítor Jara com o tema Charanga e também a Ronda dos Quatro Caminhos com Gota. Esta é a melhor rádio web, a rádio que vos faz companhia de segunda a sexta-feira, sábados, domingos e feriados. 7 dias por semana. Vamos virar então para o fado, vamos ouvir Carlos do Carmo com o tema Os Putos. Uma bola de pano num charco, um sorriso traquina, um chuto na lareira a correr, um arco e o céu no olhar de um puto, uma fisga que atira a esperança, um pardal de calções astuto e a força de ser criança contra a força de um chui que é bruto. Parecem bandos de pardais à solta, os putos são como índios capitães da malta. Os putos, mas quando a tarde cai, vai-se a revolta. Sentam-se ao colo do pai, é a ternura que volta. E ouvem-no a falar do homem novo, são os putos deste povo aprenderem a ser homens, as caricas brilhando na mão, a vontade que salta ao eixo, e um puto que diz que não, se a porrada vier não deixo. Um berlinde abafado na escola, um peão na algibeira sem cor, e um puto que pede esmola porque a fome lhe abafa a dor. Parecem bandos de pardais à solta, os putos são como índios capitães da malta. Os putos, mas quando a tarde cai, vai-se a revolta. Sentam-se ao colo do pai, é a ternura que volta. E ouvem-no a falar do homem novo, são os putos deste povo aprenderem a ser homens. Mas quando a tarde cai, vai-se a revolta. Sentam-se ao colo do pai, é a ternura que volta. E eu venho a falar do homem novo. São os putos deste povo a aprenderem a ser homens. O soldado na trincheira não passa de uma toupeira, vive debaixo do chão. Só pode ter alegria de espreitar a luz do dia pela boca de um canhão. Mas quando chegar a hora de ele arrancar por aí fora, ao som da marcha de guerra, seus olhos são duas brasas e as toupeiras ganham asas como as águias lá da serra. Rastejamos como sapos, com as fardas em farrapos, pela terra de ninguém. Mas cá dentro o pensamento corre mais alto que o vento, voando para nossa mãe. E se eu morrer na batalha, só quero ter por mortalha a bandeira nacional. E na campa de soldado, só quero o nome gravado, o nome de Portugal. Soldados da nossa terra são voluntários da guerra que vêm bater-se por brio. Raça de fogo e de glória que escreveu a nossa história dos mundos que descobriu. Por isso a pátria distante brilha em nós a cada instante como a luz de uma candeia que arde de noite e de dia no altar da Virgem Maria, na igreja da nossa aldeia. Rastejamos como sapos, com as fardas em farrapos, pela terra de ninguém. Mas cá dentro o pensamento corre mais alto que o vento, voando para nossa mãe. E se eu morrer na batalha, só quero ter por mortalha a bandeira nacional. E na campa de soldado, só quero o nome gravado, o nome de São João, santo bonito, bem bonito que ele é, bem bonito que ele é. Com os seus caracóis de ouro e o seu cordeirinho ao pé, e o seu cordeirinho ao pé. Não há nenhum assim, pelo menos para mim, nem mesmo São José. Santo António já se acabou. O São Pedro está-se a acabar. São João, São João, São João, dá cá um balão para eu brincar. Santo António já se acabou. O São Pedro está-se a acabar. São João, São João, São João, dá cá um balão para eu brincar. São ainda mais bonitas na noite de São João. Na noite de São João não escapam só. Rapaz, o que é que o santo nos faz? Vai tudo num balão. Santo António já se acabou. O São Pedro está-se a acabar. São João, São João, São João, dá cá um balão para eu brincar. Santo António já se acabou. O São Pedro está a se acabar. São João, São João, São João, dá cá um balão para eu brincar. Para mais, apresentação na Onda Nacional ao domingo pelas 18 horas. Uma hora de música mais mexida. Acompanha-nos na Onda Nacional. Ilha de Sonhos, domingo, das 21 às 23. Noites Calmas, com Nuno Soares, na Onda Nacional. Esta é a Rádio Onda Nacional, a vossa preferência na web. Eu continuo a ser Narciso Gonçalves, que realizo e apresento Portugal de Les a Les, de segunda a sexta-feira, das 14 às 16 na Onda Nacional. Não se esqueçam, passem pelo nosso blog para serem os primeiros a saber das novidades. É radioondanacional.blogspot.com. Então nós ouvimos o Carlos do Carmo com Os Putos, depois Fernando Farinha com O Fado das Trincheiras e, por fim, Lenita Gentil com São João Bonito. Vamos continuar na onda de fado e vamos continuar com António Pinto Basto e O Fado do Roseral. Poema de Manuel de Andrade, música de Fernando Pinto Coelho, Fado do Roseiral. Meu jardim, eram-se lindas rosas que sorriam para mim. Já tudo o vento levou e do nosso amor ficou um vendaval de saudade. Para sempre me lembrar a sina triste de amar. E nos dias mais risonhos vivem ali os meus sonhos. As rosas riem para mim. O teu rosto vive ainda dentro da rosa mais linda das rosas do meu jardim. Vivo ali por todo o dia esse amor que me fugia no teu riso sem igual. Para o mundo e para a vida, na paisagem recolhida do meu lindo roseiral. E do nosso amor ficou um vendaval de saudade. Para sempre me lembrar a sina triste de amar. Eu fui à terra do bravo. fiquei mais manso. Cada vez fiquei mais manso. Bravo, meu bem, para a tua companhia. Bravo, meu bem, para a tua companhia. Bravo, meu bem, para a tua companhia. Bravo, meu bem, para a tua companhia. Olhos pretos, pretos, são gentios, são gentios da Guiné. Os teus olhos pretos, pretos, são gentios da Guiné. Ai da Guiné, por serem pretos, da Guiné, por serem pretos, gentios por não terem fé. Da Guiné, por serem pretos, da Guiné, por serem pretos, gentios por não terem fé. Vamos servir-lhe um café. Mas só se for com música. Aqui, Onda Nacional, uma rádio do presente virada para o futuro. Aos domingos, com produção, realização e apresentação de António Marcial. Segunda à sexta-feira, das 17 às 19. E aos sábados, das 15 às 17. Aqui na Rádio Onda Nacional. E estamos mesmo então no finalzinho desta primeira hora de Portugal de Les a Les para hoje, terça-feira, 17 de julho do ano 2012. Passaram por cá então António Pinto Bastos com o Fado Roseral, depois Tonicha com Bravo e Carlos Alberto Muniz com Olhos Negros. Eu volto a seguir às 15 horas, portanto, a seguir ao sinal horário das 15 horas, estou de volta. Agora vamos ficar até ao final com Nuno da Câmara Pereira, meu querido, meu velho, meu amigo. Até já. Cabelos brancos, bonitos, esse olhar cansado, profundo, dizendo-me coisas, num grito e ensinando-me tanto do mundo, e esses passos lentos, e agora caminhando sempre comigo, já correram tanto. Na vida, meu querido, meu velho, meu amigo. Sua vida cheia de histórias, essas rugas marcadas pelo tempo, lembranças de antigas, vitórias ou lágrimas choradas ao vento, sua voz macia me acalma e diz muito mais do que eu digo, e calando fundo na alma, meu querido, meu velho, meu amigo. Seu passado vive presente nas experiências contidas nesse coração, consciente da beleza das coisas da vida. Seu sorriso franco me anima, seu conselho certo me ensina. Beijo suas mãos e digo, meu querido, meu velho, meu amigo. Já lhe falei de tudo, mas tudo isso é pouco diante do que eu sinto, olhando seus cabelos tão bonitos. Beijo suas mãos e digo, meu querido, meu velho, meu amigo. Cabelos tão bonitos, beijo suas mãos e digo, meu querido, meu velho, meu amigo. Ao domingo, das 15 às 18, Tardes da Rádio. Apresentação de Diamantino Teixeira. Colaboração José Pinheiro, na sua Onda Nacional. À esquina dos dias, de segunda a sexta, entre as 23 e a 1, produz, realiza e apresenta Abílio Oliveira, na sua Onda Nacional, a mais doce da web. Nacional, um amor de rádio. I love you. I love you. Esta é a Rádio Onda Nacional. Visite o nosso blog em radioondanacional.blogspot.com. Onda Nacional. Clica aqui, clica aqui, clica aqui. Vamos servir-lhe um café. Mas só se for com música. Aqui, Onda Nacional, uma rádio do presente virada para o futuro. Aos domingos, com produção, realização e apresentação de António Marcial. De segunda à sexta-feira, das 17 às 19. E aos sábados, das 15 às 17. Aqui na Rádio Onda Nacional. Ok. Onda Nacional, uma nova rádio. Um novo despertar para o sucesso. Acompanhe-nos em www.facebook.com/Onda Nacional. Aos sábados, pelas 19 horas, José Pinheiro convida-o para a sua festa aqui na Onda Nacional. No tempo da cola alta, Festa do Zé. Sábados, 19:20, aqui na Onda Nacional. Meia dúzia, meia dúzia, meia idade mais impacto. Meia dúzia, meia dúzia. Porque a dúzia é mais fraco. Onda Nacional. Dia a dia, a sua melhor companhia. E eu compus-a. Olá a todos, sejam bem-vindos a esta segunda hora do programa Portugal de Les a Les. Sou o Narciso Gonçalves, que realizo e apresento o programa Portugal de Les a Les de segunda a sexta-feira, quer na Onda Nacional, das 14 às 16, quer na Antena Web, das 8 às 10. Thank you.

posso entardecer sem ter visto uma criança, não só de parto nascer. Thank you. creio que você não gosta disto. E disto, muito menos. Então disto, nem pensar. Oops. I did it again, baby. Yeah! Isto sim é música a valer. Todos os dias, a tua companhia. Onda Nacional. Dá-te mais, mais e muito mais. www.ondanacional.listen2iradio.com Onda Nacional. Sim. Então cá estamos novamente, desta vez para vos dizer quem passou por cá. Os primeiros sons a rodar nesta segunda hora foram José Alberto Reis com Vagabundo Aventureiro, depois Dulce Pontes com Filho Azul e Do Ouro Negro A Minha Mulata. Esta é a vossa rádio preferida, a Rádio Onda Nacional. Estamos a emitir a partir da www.ondanacional.listen2myradio.com. Passamos o primeiro quarto hora desta segunda hora, vamos continuar com música. Desta vez vamos ficar com Banda Lusa e Três Letras Apenas. Prazer sentir, mãe, eu agora cresci, já não sou mais criança, a quem ensinaste a andar com a maior confiança, mas aos teus olhos eu sou o mesmo menino, a quem precisas de dar teu amor e carinho. Minha amiga, minha companheira, és mulher sagrada. Mãe, tu és meu orgulho, tu fizeste tudo para não me faltar nada. Mãe, o teu amor, a tua amizade foi sempre sincera. Desejo do fundo do peito longas primaveras. Mãe, quero te agradecer por que me ensinaste nos conselhos que me deste, nunca te enganaste. Tudo o que eu sinto por ti é amor tão profundo. Quero que saibas que és a melhor mãe do mundo. Mãe, tu és

dar parece até que o mar lhe deu aquela graça. Andou por terras estranhas e deu volta ao mundo inteiro. Só ela sabe afinal onde Portugal se fez marinheiro. O mar encheu-a de glória quando o céu lhe foi propenso. Só ela é que sabe bem quantas braças tem esse mar imenso. Do baluarte do velho Tejo que anda sempre a namorar-te. O meu balão cheio de luz quando passa vai na marcha andar, dar parece até que o mar lhe deu aquela graça. Dar parece até que o mar lhe deu aquela graça. Ora mais, apresentação na Onda Nacional ao domingo pelas 18 horas. Uma hora de música mais mexida. Acompanha-nos na Onda Nacional. Ilha de Sonhos, domingo, das 21 às 23. Noites Calmas, com Nuno Soares, na Onda Nacional. Cá estou eu de novo. Acabamos de ouvir Bandalusa com três letras apenas, depois Emanuel com Nós Pimba e Júlio Barroso, Não Toquem na Minha Alfama. Não se esqueçam de passar pelo nosso blog para que sejam os primeiros a saber das novidades da rádio em radioondanacional.blogspot.com. Esta é a vossa rádio preferida da web, Rádio Onda Nacional. Agora vamos ficar com Miguel e André com o tema Nunca. Cartas a favor. Inventei tantas histórias para não comprometer-me, convencido de que eras uma história de verão. Não sabia que esta vez Esta vez era de vez e parti o coração. Nunca eu vou esquecer aquilo que perdi. Nunca eu vou deixar de te querer a ti. Tu vais saber o que é sofrer assim. É grande a dor do amor e não tem fim. Que não, que é tarde demais. Nunca é tarde quando tudo acaba bem. E eu juro que te faço ser feliz no meu abraço e nos beijos infinitos que ainda guardo para ti. A verdade do amor só a vivo. Por partir o coração. Nunca eu vou esquecer aquilo que perdi. Nunca eu vou deixar de te querer a ti. Saber o que é sofrer assim. É grande a dor do amor e não tem fim. Fantasma do... passado, um amor que não chegou. A ganhar ou a perder o seu fogo e ficou por gastar e por arder. A gritar ou a esquecer, o teu nome acabou por voltar e por doer. Quem vai para a cadeira do barbeiro? Quem me dera ir à escola num feliz passo ligeiro? É hora de acordar. Queres fazer rádio na web? Junta-te a nós. Envia uma gravação com um pequeno texto para radio.ondanacional@gmail.com. A Onda Nacional dá-te música. Música. This one goes out to the man who minds for me. Nossa, nossa, assim. Mais e mais música. Onda Nacional. Sintonizante. Pois é, meus amigos, então cá estamos nós, quase no fim deste programa. A cerca de 15 minutos do final do programa de Portugal de Les a Les, desta terça-feira, 17 de julho de 2012. Os últimos que por cá passaram foram Miguel e André com Nunca, depois Delfins com O Teu Nome e por fim Cabeças no Ar, Hora de Acordar. Até faz rima Cabeça no Ar com Hora de Acordar. Esta é a vossa rádio de preferência na internet, a rádio mais ouvida. Vamos ficar agora com Carlos Guilherme e Cartas de Amor. Eu volto dentro de muito pouco tempo para as despedidas de hoje. Quantas noites em claro passei a escrever para ti. Cartas banais que eram toda a razão do meu ser. Cartas grandes, extensas, iguais ao meu grande sofrer. Cartas de amor. Cartas de amor, pedaços de dor sentidas de alguém. Cartas de amor, andorinhas que não vai e vem, levam bem saudades minhas. Cartas de amor, quem as não tem. Porém quero uma carta de amor. mar, uma carta vulgar recebi para acalmar minha dor. Mas mesmo assim eu para ti não deixei de escrever, pois bem sabes que tu para mim és todo o meu viver. Cartas de amor a quem as não tem, cartas de amor e pedaços de dor sentidas de alguém, cartas de amor andorinhas vai e vem, levam bem saudades minhas, cartas de amor, quem as não tem? Passou por aqui, disse sim, disse que não, da coragem fez o chão para passar por aqui. Com armas fez a bagagem e de um não fez a coragem com que passou por aqui. Fez das tripas coração e fez um pão com que comeu e sorriu. Ele passou por aqui com tudo que não herdou. Foi por aqui que passou, molhado de tantas dores. Fez dos heróis desertores, das águas fez bombas mansas, das pombas fez crianças. Quando passou por aqui, ele fez o que sabia, fez das feridas a alegria, fez do medo a ousadia para passar por aqui. Deixou rastros de tormento com as sandálias do vento. Quando passou por aqui, disse sim, disse que não, fez a distância mais perto, atravessou o deserto que há dentro da solidão. Ele passou por aqui, apurou cinco sentidos, escolheu os seus amigos entre santos e bandidos para passar por aqui. Por entre estrelas e pó, onde a dor nunca existiu, guardou a dor que sentiu por ter passado tão só. Pôs alta a canção do frio na garganta como um nó. Guardou a dor que sentiu por ter passado tão só. Pôs alta a canção do frio na garganta como um nó. Didi, didi, didi, didi, didi, didi, didi, didi, didi, didi, didi, didi, didi, didi, didi, didi, didi, didi, didi, didi, didi, didi, didi, didi, didi, didi, didi, didi, didi, didi, didi, didi, didi, didi, didi, didi, didi, didi, didi, didi, didi, didi, didi, didi, didi, didi, didi, didi, didi, didi, didi, didi, didi, didi, didi, didi, didi, didi, didi, didi, didi, didi, didi, didi, didi, didi, didi, didi, didi, didi, didi, didi, didi, didi, didi, didi, didi, didi, didi, didi, didi, didi, didi, didi, didi, didi, didi, didi, didi, didi, didi, didi, didi, didi, didi, didi, didi, didi, didi, didi, didi, didi, didi, didi, didi, didi, didi, didi, didi, didi, didi, didi, didi, didi, didi, didi, didi, didi, didi, didi, didi, didi, didi, didi, didi, didi, didi, didi, didi, didi, didi, didi, didi, didi, didi, didi,

sempre alguém que nos diz: tem cuidado. Há sempre alguém que nos faz. Chegamos assim ao fim do programa de Portugal de Les a Les de hoje. Os últimos a passar por cá foram Carlos Guilherme com Cartas de Amor, depois Fernando Tordo, Canto de Passagem, João Afonso, Eu Não Sei Que Nada Sou, e Teresa Salgueiro, Haja O Que Houver. Daqui me despeço para todo o auditório da Rádio Onda Nacional e da Antena Web. Adeus, até amanhã, se Deus quiser.